Por volta de 1h50 da madrugada de sexta-feira, a Polícia Militar de Medianeira foi informada de um roubo a um veículo Renault Scenic que teria ocorrido na rua Rio Grande do Norte, Avenida Brasil, no centro de Medianeira. Segundo informações, os autores do roubo seriam os ocupantes de um veículo Ford Ka de cor prata com placas de São Paulo. Eles anunciaram o assalto e fugiram levando o veículo e com o veículo de fuga também em direção a Matelândia. Já próximo a Matelândia, os policiais avistaram os dois veículos trafegando pela 277. O Ford Ka realizou o retorno e voltou para a cidade de Medianeira. Ao cruzar com a viatura da PM, os policiais realizaram o retorno e passaram a acompanhar o referido veículo, sendo que o mesmo foi abordado logo em seguida e os dois ocupantes acabaram presos. A segunda viatura da PM seguiu no encalço do veículo roubado e este veio a capotar próximo ao quilômetro 556. Foi acionado o socorro e uma ambulância da concessionária que administra o trecho da rodovia prestou socorro ao condutor que foi levado ao hospital em maternidade Nossa Senhora da Luz em Medianeira, porém ele não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito. Não foi possível a identificação do mesmo, pois não portava nenhum documento. No interior do Scenic foi localizado um revólver calibre 38 com 5 munições intactas e uma touca balaclava. No interior do veículo Ford Ka foram localizadas uma touca balaclava e mais 2 moletons usados pelos assaltantes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.